achando que ia se dar bem, iludindo com a outra, mostrando o que ele tem. A Natália é diferente, não gosta de confusão. Arrumou, foi outro boy, o vacilão ficou na mão. Ele é boy, é boy, boy, boy. É boy, boy, boy. É boy, boy, boy. O Alexandre é boy. É boy, boy, boy. É boy, boy, boy. É boy, boy, boy. O Alexandre é boy. Vida é de graça, né, meu amor? É, você vai pegar.